equipe chupa periquita, meu irmão. Só que não sei mais se assim é doido, é. Sempre te contei. Bola chupa periquita. Estou apaixonado por você. Vamos lá. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer. E o trem? E o trem? É só seu amigo, não dá mais. Sempre volte pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Mineirão. Meu amor. Mineirão. Sem você eu não vivo um segundo. Mineirão, o trem. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. E dia 3 vamos estar lá no Bar do Gírio, na Terra Firme, dia 4, segunda-feira, vamos estar no Imperial dos Jurunas. Minha loucura é uma coisa tão linda. Dia 9, vamos até a cidade do Acará, sede Dinossauros Clube. Dia 10, vamos até Vigia, Casarão da Saudade. Dia 16, vamos até Vila dos Cabanos. Casa de show, opção. Volte pra mim. O trem da saudade. Pra recordar. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei em ser feliz e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. E é um prazer, uma satisfação estarmos de volta aqui no Bud da BR, tocando pra todos vocês hoje, aqui nessa sexta-feira top de Marituba. E o nosso trem chega pra fazer você recordar. E o considerado vai tocando. Eu só pensei. Considerado. Rodrigo Considerado. E agindo dessa maneira foi tudo que eu. Saudade! Fiz. Vamos lá! Você se foi. Bora, Marituba! Estou triste assim. Bora, Pujante! Então que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. O trem, o trem, o trem da saudade. Da saudade. É só pra recordar. Olha, meu amor, você se foi e eu fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Bora, Marituba! Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Equipe Chupa Periquita endoidando. Ó, que doido, meu irmão. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Fala, doidão! Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pôde sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando. O trem. Como as aves brancas que se vão pra nunca mais voltar. Mineirão. Volta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, volta. Vamos dançar! Tenho a minha vida inteirinha para te entregar. E o nosso muito obrigado a essa equipe maravilhosa hoje marcando presença. Equipe Chupa Periquita. Aqui à minha direita, toda essa galera junto com a gente, valeu. Ouça esta canção que está pedindo. O trem da saudade. Olha, meu amor, você se foi e eu fiquei aqui chorando por amar você. E aí? Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Bora, puxa da BR! Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Dá-lhe, DJ Rodrigo Considerado. Bora mais uma, bora mais uma. Toda minha paz se resumiu no pranto que o outro amor não. Vamos nessa, meu trem. Nos leve nessa viagem emocionante. Rodrigo Considerado. Não tenha vergonha de chorar perto de mim. Mineirão. Pois eu sou o seu melhor amigo. Bora, Mineirão! Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Bora dançar, Marituba! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Quem faz gostoso? Sou eu. Quem faz gostoso? Sou eu. Equipe Chupa Periquita! Sou eu. Sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. Eu peço perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. E a morena da coxilha. A coxinha mais gostosa, a coxinha mais deliciosa de Marituba é a dessa morena. Você sabe bem quem te merece. Eita, morena! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Doido do Mineirão e a NASA. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Considerado. Sou eu. Vai! Sou eu. Você verdadeiro amor, sou eu. Saudade! Seu corpo em mim, eu não posso resistir. Mais um instante. Vamos nessa! Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Como é que é? Amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus, você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que... E a nossa legião, nossa família aqui de Ubaretuba chegando, os nossos passageiros aqui do trem. DJ Rodrigo, dale DJ Rodrigo considerado. O trem da saudade. Eu quero sentir seu corpo em mim, eu não posso resistir. Mais um instante. Bora dançar. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com DJ Rodrigo considerado. Amada mãe. Marajoara. Marajoara. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu quero viver os sonhos teus, você é tudo que adoro, Mineirão! Você, estrela de luz que me acendeu. Mineirão! Uou, uou, uou. O trem da saudade. O trem da saudade. Você ilumina. Só pra recordar aqui, Ubaretuba, aqui no Punch da BR. DJ Rodrigo considerado. Considerado aqui. Queres tu saber? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Vai te ver, minha de mim demais, minha de mim demais. Quer

Você me esnobando e eu na minha. E essa vai aqui. Essa aqui vai especialmente pro meu amigo doido. O doidão do trem. Ele que dá valor. Ele tá rock doido. E a família vai adentrando aqui no Ponte da BR hoje, a nossa sexta top, aqui de Marituba. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Bora dançar! Foi tão pouco, já passou. O trem da saudade dentro do meu coração. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. Vem o trem, o trem. E pelo amor de Deus, Mineirão, vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. E eu? Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. O amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. É a nossa sexta top da saudade aqui em Marituba. É aqui no Ponte da BR. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. O amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar. Bora recordar. Pra muito mais amor te dar. O trem da saudade. E o nosso trem fazendo você recordar. Aqui em Marituba, bora Ponte, bora dançar! Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Vamos lá! Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Só pra recordar.

Jabarituba. E um grande amor fazer. Bora que é o trem. Caminho cruzar. Vamos lá. Xalala. Xalala. Vai. Xalala. Xalala. O trem da saudade. Quero dar de bom em mim. Olha aqui, já já tem aquele arrocha. Já já tem aquele brega marcante. Só então. Tudo isso e muito mais aqui no Ponte da BR hoje. A nossa sexta top. Como é triste estar na solidão. É um tormento viver sem alguém no meu coração. Peço a Deus. DJ Rodrigo Considerado. Pra me ajudar. Marajoara. E um grande amor fazer. E o Considerado vai tocando. Oi. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Lindo, todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor. Vamos lá! Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Bora, Kelly, bora, Kelly. Oh, Kelly. Oh, que te conserve sempre assim. Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Deus te proteja e te conserve sempre assim. Você nasceu, és o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Oh, Kelly. Trem digital.